Hoje tão distante já não penso em nada, só penso na gauchada que me despedi. Eu venho de tão longe sem conhecer nada, passando nas estradas e deixando o sertão. Hoje nessa terra tenho camarada, companheiros e amigos do meu coração. Deixei a minha terra no ano passado, só trouxe a meu lado uma recordação do baile da fazenda e da pionada, do churrasco e a coxilha e do chimarrão. Hoje nessa terra vivo descansado, vejo o luar prateado deste céu de anil. Minha terra ficou longe lá em outro estado, mas eu vivo conformado, pois tudo é Brasil.